Vem, vem, vem, vem com a gente dançar. No ritmo gostoso vamos todos requebrar. Requebrar, requebrar. No meio do salão remexendo o bundão. Não, não, não, não, não pare não. Vem, vem, vem, vem com a gente dançar. No ritmo gostoso vamos todos requebrar. Requebrar, requebrar. No meio do salão remexendo o bundão. Não, não, não, não, não pare não. Então venha curtir dançar com a batida, batida pesada. Música dançante, estilo novo na parada. Pra vocês que gostam de dançar. No balanço, gosto do hip hop popular. A alegria está no seu olhar. Depois que escutar a batida pesada rimada, vai se mexer, vai balançar, vai delirar. E rapidamente vai começar a suar. Esse momento de energia deixei fluir para dentro de mim. Então me desligo dentro do que me faça infeliz. Eu quero ver a alegria invadir seu coração. E a gente todos unidos a cantar esse refrão. Vem, vem, vem, vem com a gente dançar. No ritmo gostoso vamos todos requebrar. Requebrar, requebrar. No meio do salão remexendo o bundão. Não, não, não, não, não pare não. Por isso vem, vem, vem, vem com a gente dançar. No ritmo gostoso vamos todos requebrar. Requebrar, requebrar. No meio do salão remexendo o bundão. Não, não, não, não pare não. Não pare de dançar, a noite é festa. Venha com a gente fazer uma presa. Chega de discussão, tem que ter mais humildade dentro do seu coração. Coração. Por isso preste atenção no aviso que eu vou dar. O clima aqui é só remexer, remexer, rebolar, balançar em todos os sentidos que possam te agradar. Por isso deixa a timidez e a vergonha de uma vez. Balançando o bundão na levada do refrão. Oh, vem, vem, vem, vem com a gente dançar. No ritmo gostoso vamos todos requebrar. Requebrar, requebrar. No meio do salão remexendo o bundão. Não, não, não, não, não pare não. Oh, vem, vem, vem, vem com a gente dançar. No ritmo gostoso vamos todos requebrar. Requebrar, requebrar. No meio do salão remexendo o bundão. Não, não, não, não, não pare não. Sacudir, balançar este salão. Fazer. Fazendo as menininhas rebolar o bundão. E a rapaziada num passinho, passinho legal. Fazendo uma harmonia no maior alto astral. Vamos curtindo nosso som, curtindo uma legal. Curtindo o novo estilo musical. Alegria faz parte do nosso dia. Diz que os problemas da vida e caia, caia na folia. Vamos lá, vamos lá, quero ver todos dançar. Nesta onda gostosa que faz seu corpo balançar. Porque só deste jeito você vai perceber que a maneira certa de se divertir, curtindo a noite inteira sem deixar bola cair. Então menina, dê uma reboladinha. Então menina, com amor na sintonia. Então menina, dê uma reboladinha. Remexe a cabra menina com amor na cinturinha. Oh, vem, vem, vem, vem com a gente. No ritmo gostoso vamos todos requebrar. Requebrar, requebrar. No meio do salão remexendo o bundão. Não, não, não, não, não pare não. Oh, vem, vem, vem, vem com a gente dançar. No ritmo gostoso vamos todos requebrar. Requebrar, requebrar. No meio do salão remexendo o bundão. Não, não, não, não, não pare não. Remexer, balançar eu quero ver. Menina, entre nessa nota 10 pra você. Espantando a tristeza, esquecendo os problemas. Curtindo numa porra sem arrumar treta. Porque esta noite eu quero saber de alegria. Principalmente chavecar aquelas menininha. Desejo a fim de sair, festejar. Curtir a noite inteira e tomar aquela breja. Vem, vem, vem com a gente dançar. Mais música é bam bam bam nah. Na arte de cantar. Agora não passo marcado, todos vão dançar. Pois num pezinho para frente, no outro para trás. No gingado bem gostoso, é assim que se faz. Oh, vem, vem, vem, vem com a gente dançar. No ritmo gostoso vamos todos requebrar. Requebrar, requebrar. No meio do salão remexendo o bundão. Não, não, não, não, não pare não. Oh, vem, vem, vem, vem com a gente dançar. No ritmo gostoso vamos todos requebrar. Requebrar, requebrar. No meio do salão remexendo o bundão. Não, não, não, não, não pare não.